Ben sol kolumuz ertesini Kübra'na iskudu. Ben sol kolumuz ertesini táxi livre via Alfa Índia Gate 01. Alfa Índia 01, gol 107. Solo gol 1935. Solo 925, aguarde Copa Brasília, informação Sierra, ajuste no 006. Poderíamos adiantar a saída para Brasília? Vale o fito. Grato. Fez gol Fiasca, estamos tentando coordenação, aguarde. A gente está tentando mesmo, sério. Torre Web 6720. Web 6720, boa tarde. Reporte marcador está entrando para os baixar travado. Reportarei, 620. Só um minuto no 75. Torre ao Cardeal 50. Cardeal 50, torre. Tá para o cruzamento, Cardeal 50. Cardeal 50, autorizado cruzamento imediato, 1028. Cruzando, Cardeal. Externo embaixo checado, 6720. Web 6720, trouxe campo estado. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Oi, decolo da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 1-1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 6, aciona 5-1-7-7, gol no 7-5-5. Autorizado, Unesa 360, para Confim, via Upper 5-8, decolo da 10, primeira curva à direita, gole Gonza, controle 19-3-5, torre 2-3, responde 5-1-7-7, gol no 7-5-5. Gol no 7-5-5, chama entrando para o pushback saneamento. Pode chamar, obrigado. Solo, tá, 3-2-3-5, pushback saneamento no 09. 37. Afirma. Sérgio, apoia esposo do tráfico, autorizado alinhar e manter pista no 0. Gente, afirmativo. Afirmativo. Táxi, o TAM 315181, com fim, 4 horas e 20. Estou tráfico, senhor. No 8 decimal 6, ajuste no 006, uma boa tarde. Gilete, 186, TAM 315. Pronto para 4? Prossiga o 925. Polo 925 para Brasília, nível 360 autorizado, via peso 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição ofito. Controle Salvador 19 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 5174, gol 1925. O 925 está autorizado. Brasília, nível 360, peso 17, primeira curva direita, saída gole, transição ofito. 1935 ao controle, 5174 ao transponder. O gol 1925 vai chamar pronto para o posicionamento. Change. Cadeado 055, alinhado, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 149. Change, o cardeal 50. Solo Abjet 6720. Abjet 6720, táxi de Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1755, posição 4 para pushback, acionamento. Sincero, som. Gol 1755, posição 4, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, gol 1755. Chame táxi, gol 1755. Espera, dá 1-0. Cristiano, cardeal. Tá, 3155, autorizado. Alinhar e manter, pista 1-0. Manter 1-0, tá, 3155. Juliette. Antes a Juliette. Qual seria o gate parado, senhor? 08. Ah, tá. Cardeal 50, decolada 53, chame controle 119.35. 7, vai chamar o controle 1935. Controle, boa tarde, cardeal 50. Cardeal 50. Boa tarde, seu TAM 3835. 3835, confirma para o número alternativo. Eu vi 149, alternativa 4 horas e 20, autonomia 4 horas e 20, eu tô na confins. São 3835, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista no 0, chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 006. Gente, Juliette Alfa, 186, ponto de espera, tá boa tarde. É o X-Ray para 10, o primeiro procedimento. Copiado, aguarde vetores para prosseguir no, o ILS X-Ray cardeal 50. 750. Cardeal 50, agora sobre vetoração, curve à esquerda, proa 360, o limite nessa proa será 10 milhas. Sente, esquerda 360, 10 milhas de limite. Proa de Salvador, boa tarde, 35488, cliente da Sierra. Caribe 5488, acione identificação, desça nível 050, chegada Amanda, presente, está autorizado, toque. Alô, 50050, pro de toque 5488. Para o taxa Bona 755 com 190 a bordo, 3 horas e 35 da pira. Alfa, próximo ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10006. Boa tarde. 10006, tarefa taxi Alfa. O ponto 0286, obrigado. Uma boa tarde. Somente observe passagem do tráfego da TAM à direita com o 1755, é o número 2, um ponto de espera. Seja para dar passagem pela nave da TAM, 1755. Duna, torre 186, com 395. 86. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 395, LS 10, baixar pra lá. O 1395, boa tarde, já ficou avistado, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso pista 10, Golo 395. Pode ser o repouso. Ok, 06. Espera, dono zero. Vai, você. Tá, 3155, decolado aos 56. Chame controle, 119.35. 19.35, 35, 55, 3155. 488, desça 2000 pés, ajustado no 006, autorizado, ele é esse repouso localizador. 2000, ajustado no 006, passar lá localizador, 3488. Cardeal 50, esquerda, proa, 290. Esquerda, 290. Salvador, 3155, perfil da El. 3155, contato radar na decolagem, na saída da El, subo nível 340. 340, 3155. Salvador, boa tarde, jogou 16, 12, informação que é. Gol no 612, boa tarde, senhora identificação, desse nível 050 na chegada Aman, redução 250 nós. 250 nós, Aman, desce 5000. Exato, alinhar e manter, pista no zero. Posso pôr 0 nós na curta final ali, mantém 3835. Boa tarde, mantenha. Ponto de espera. 59060, meia zero, chegada bom, 8060. Salvador, Chané 6321. Chané 6321, aguarde contra Brasília 340, informação Sierra, ajuste 1006. A gente tem a saída prevista, por favor? 1.500 pés via corredores, reposto para ingresso no Interlagos. Conceito administrativo, o Guardião 06. Frequência livre, Guardião 06. É. Solicitado companhia CGNA, sua rota, o uniforme Whisky 58, Gole Gonza, positivo? Afirmativo, autorizado? Autorizado, Gole Gonza, câmbio. Gole Gonza, grato, 315, pode voar direto, Gonza? Está autorizado, da presente, Eval. Eval, grato. O 1395 no solo. Torres 2000, livre, próxima à direita, chame solo 2019. 19, livre agora, treinando. Salvador, boa tarde, TAM 3190. Boa tarde, TAM 3190, acione identificação, desça nível 070 na chegada Mari. 070 na Mari, TAM 3190. Livre 5488, descendo 2000 pés, está autorizado LS. Para 2000, autorizado LS 5488. Cardeal 50, desça 2000 pés, os estados no 006. 2000 pés, no 006, cardeal. São Cardeal 50, 3000 pés. 3000 pés autorizado. 3000. 3175, só siga. Por gentileza, o nível 360 São Paulo Guarulhos. 3175, aguarde 4. 64. Boa tarde, 5488. Boa tarde. Cardeal 50, esquerda proa 240. Esquerda 240. De Salvador, boa tarde, trip 5488. Trip 5488, boa tarde, reporte marcador externo, trem todo baixo atrovado. Voltaremos quando embaixo, checado 5488. Está na vertical de situação, mantendo 510. Transferência, guardião 06. 6. Tá 3835 da colada 02, chame controle 119.35. 1935, obrigado, boa noite. Mais. Reduzindo 210, 8703. Pronto pra cópia. Siga, 3217 na escuta. São 3217 para confins, nível 360, autorizado, via turística 58. Decola da pistão 90, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 5160, então 3217. Aprovado confins, nível 360, via turística 58. Decola da 10, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 1935, torre 186. Transponder 5160, TAM 3217. TAM 3217, correto, entrando para o feedback acionamento. Chamada para o puxa acionamento, 3217. Chanel 6321, pronto, cópia. Prossiga. Chanel 6321 para Brasília, nível 340, autorizado, via Pesulu 17. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5156, Chanel 6321. 340, autorizado Brasília, Pesulu 17, decolando da pista 10, Gole Ofito. Controle 1935, torre 186. Aciona 5156. 3506. Trips 48, informa um tráfego tipo helicóptero. Fará pouso sobre a cabeceira 35, não interferindo na sua aproximação. 7. Meu pé de IRS. Tanto 002, ainda mantendo descida nível 060, está sob vetoração, curva direita na proa 245, limitado pelo QD Mike, correção, pela radial 300 de Salvador. Direita 245, descendo pro 060, limitado pela radial 300 Salvador, 8002. Dono 612, desça 3000 pés, ajustado no 006. Para 3000, ajustado no 006. No 006, confirmando. No 006. Motor Salvador, zona 3, zona 55, vai cruzar, 170. 3155, agora com o centro Recife, 1288, 1264. 288, 264, trato. Está reautorizado, nível 050. 050, está 3190. Cardeal 50 está no lote. Cardeal 50 passando Simbra, complete o LS, agora com a torre 186. Chama a torre 186. Tip 5488, sola 06, livre à direita, chame sola 21-29. 29, ciente. Sola é o 3175, dá tá? São 3175, agora de conta. Você escuta. Tipo 5488, táxi livre via Alfa, Juliette, Farena Remota do Patiolo. Alfa, Juliette, Farena Remota, 5488. Livre decolagem, pistola 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 2, 9. Livre decolagem, pistola 0, voo 9755. Você era cardeal 50, na escuta? Estou para interceptá-lo. Esquerda 190, limitado pelo localizador. O 873. Está 3835, agora com o centro Recife, 1288, 1264. 1288, 1264, 3835. O carro de ao 502. 50 na escuta da torre? Torre é o cardeal 50. Cardeal 50, consegue pro pouso, confirma? Na negativa, tá visual a aeronave à frente, só agora consigo contato com vocês, o 50 vai remeter na DA, ok? Ciente, reporte iniciando a remetida. Ciente, 50. 06. Reduzindo 1970, descendo para 3000, 1006, até 8002. Guarulhos. Guarulhos, ciente. Ok, tá na sua escuta. 55, obrigado, boa tarde. Cardeal 50, confirma intenção, circuito de tráfego ou chama controle? Sim. Chama o controle para novo procedimento, 50. Boa tarde, 9755, contato radar, saída Gole, suba nível 360. 360 na Gole, Gol 9755. 50 fazendo inúmeras chamadas, por favor. Negativo, a gente tava chamando o senhor também, sem resposta. Ok, sim, a gente vai sumir até 2000 pés, vai entrar em contato com o controle. Ô cardeal, só uma dúvida, chamou 118.30 ou 118.6? Chamei 118.6, aí depois passaram a gente pra 1219 tentar o solo e eu não consegui com ninguém, ok? Eu não sei se é o meu equipamento ou se foi falha de vocês. É, inclusive a gente ficou aqui na escuta também 1219 e a gente até chamou em 219 também e não tivemos resposta. Tá legal, muito obrigado, depois eu vou fazer o check do equipamento, vou chamar o controle. Positivo. Guardião 03, na proa da rotatória, aguarde transferência. Proa da rotatória, aguardando transferência, Guardião 03. Olho Salvador, boa tarde, 402281. Saia 2281, boa tarde. Aciona identificação. Chegada é a Mari, reporte para a descida. Estado ideal de descida, 2281. Está autorizado, nível 050. Nível de descida 050, 2281. Controle ao cardeal 50. Prossiga cardeal 50. Arremeteu, está mantendo a reta, 2 mil pés agora nivelado 50 para novo procedimento. Sente cardeal 50, suba até 3 mil pés e curva à esquerda na proa norte, cardeal 50, o limite dessa proa será também às 10 milhas. Qual seria o próximo procedimento? Faz um procedimento ILS, ILS X-Ray aqui. Copiado. Vai atingir o 050, tá 3190. Tá 3190, 2 mil pés autorizado, reporte localizador. 2 mil, reportaremos no localizador, tá 3190. Gente, Braga Sei Fox, aguarde transferência. Aguardando transferência, Braga Sei Fox. Gol no 612. Prossiga. Passando Simbra, torre no 186. 86, obrigado. 8002, 2 mil pés, também está autorizado LS, aguarde transferência. Está estabilizado, aguardando transferência, 8002. Guardião 03, torre no 186. Torre 1186, graças. 8002, agora também está autorizado chamar a torre em 1186. 186, até já, 8002. 3190, redução no 809. 03, autorizado final da 17. Reporte 3 milhas, cabeceira 17. 3 milhas, a cabeceira da 17, reportará o guardião 03. Torre, Salvador, boa tarde. 8002, a 2 milhas. Contra o embaixado checado. 8002, boa tarde. Informe número 2 para pouso. Pistão no 0, aguarde pista livre. Aguardando autorização 8002. Já achou o nosso plano aí? 3175, foi solicitado junto ao centro Recife, ele não possuía o seu plano e nem o PLN. O PLN só possuía a sua CHG, mas negativo o seu plano. Ok, ciente, mas vou verificar com a companhia. Agora, como é que a gente pode resolver isso, hein, Solo? Porque o voo é repetitivo, né? O plano é repetitivo. Curioso é que não tá, esse voo não tá na lista de repetitivos que a gente tem aqui atualizada, que tá válida até amanhã, dia 7/4. A torre 1186. Torre 1186, Guardião 03, faça um 360 pela esquerda, reporte interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, reportará interceptando a final, Guardião 03. 280. Esquerda 280. Bravo que sou Foxtrot, mantenha 1.500 pés, faça espera sobre a rotatória. 1.500 pés, eu faço espera sobre a rotatória, Bravo que sou Foxtrot. 264, uma boa tarde, boa noite, 755. Boa tarde. Direita, solo 19, obrigado, tá, boa tarde. Tan 8002, vento 080 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, 8002. Cheguei 03. Vai aguardar antes da taxa Juliette, gol no 12. Alfa Índia 03, aguardando antes da Juliette, gol na 12. Controle 567, pronto, vai, copia. Copia. Boa 3567 para Brasília, nível 360 autorizado, via Pesolo 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída gole, transição UFITO. Controle Salvador 119 decimal 35, turno no